Repite para contrario. Bravo, kilo para speaker. Bravo, que ele ingressa no, vai ingressar no corredor forte, mantendo em condições visuais. Reporte ideal para a descida. To the right, 1-1 decimal 9, ground 0-2. 0-5-0, Romeu tá no carro. Drop on the check, Romeu. Romeu, chame a torre, on right decimal 6. Salvador, ground epsilon 0-2-1, we are vacating on Fox. Good afternoon, Airbus 021, clear taxi Alpha and Juliet to stand 1-1. Alpha and Juliet to stand 1-1 at 021. Kilo Papa Passando a 326, procedimento ILS X-Ray. Ah, ok. Informação extrato, forma o tráfego no sentido oposto, 12 horas para 17 milhas, mantendo 085. Mais imediata, para Maceió. Possível coordenar um transporte dentro da aérea, por gentileza? Minutinho, por gentileza. Trip 5446, cheque trem, livre pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 12 mais. De livre pouso para o trip 5446, tem baixado o trabalho. Romeu, estamos sério, vamos encontrar em contato com essa aérea, aguarde. Quantos passageiros? Vão ser dois passageiros para o desembarque e depois consegue a decolagem imediata. Então, ok, a gente já está agora 7 minutos para o pouso, 5 minutos, obrigado. Obrigado. Rotatório, Romeu. 197-2000, ajuste ela 094, autorizado o procedimento, é forte localizado. Controle Salvador, boa tarde. Fazendo 2231, transfere. Parido 2231. Chegada Mari, desça para o 050. Está 050, fazendo 2231. 729. Do posto a 7 milhas, cruzando 170 para uma centena. É um Fokker 6. Mike Quebec, frequência livre para coordenação. Trip 5446, no solo às 48, livre direito, chame sol na frequência 121, decimal 9. Solo direito, 121, obrigado. Boa tarde, Trip 5446, Livrão, você escuta. Até o pátio 3 a minha escuta, Trip 5446. Sete. Foi o nave que chamou anteriormente? Tá bom. Gente, o escrito Zula manter órbita no VOR, aguardando o procedimento. Zulu, Zulu, matando 50 aí, né? Zulu, chamado precisa de mais ou menos 10 minutos para manter órbita no VOR. Autorizado Daniel, manter cabeceira 1-0. 326, tráfego ultrapassado, desça para 0. Desça para 4000, ajuste 1-0-1-4. Desça para 4000, ajuste 1-0-4, Xenerme é 326. Olha. 5729, livre ponto, cabeceira 1-0. Vento 1-0 graus, 1-2 mais. 2-9 Tione 0125, controle 1208 e a torre 1895, Mike Eco Delta. Gol Foxtrot 075, chegada Mari, inicia redução para 230 nós, desça para o 060. Mari 230, desça ao 060, nós 075. Oi, vovô. Não, 09. Autorizado, chame para o táxi, 3155. Chama para táxi, tá, 3155. Por favor, você desça para 3510, o ajuste é 904. Cliente da WIFI, pronto para cópia. Ok, prepara da Eule da Bridge, aguarde, 418. Só confirma a saída prevista, por favor, da Eule. Da Eule da Bridge. Da Eule da Bridge, graças a Deus, só escuta. 5729 no solo 50 e vê direito chame solo na frequência 121 decimal 9. 19, calibrado. 19. 2231, voo e TAP na presente. E TAP, obrigado, fazer 2231. Né, 6321, livre pouso cabeceira 10, vento 110. Livre decolagem, cabeceira 10, vento 110 graus, 109. Livre decolagem, 110, 32, vamos baixar. Então, 3217, boa tarde, QNH1094, continua a aproximação, puxa porte baixado, travado. 7, baixado, travado. Então, 3217, está aguardando o pista livre, autorização para pouso. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. Mike Delta, reporte para táxi. Papa Vitor, confirma o estimado? Papa Vitor, chame o controle Leos na frequência 1201. Estimado. Até 4 mil, até 10 milhas, 1208, Chané 6221. Chané 6221, informa o trato com Papa Alfa 34, a 500 pés, não irá ter fim na sua subida. 3217. Então, 3217, livre pouso, cabeceira 10, vento 110 graus, 10 longe. 7, 3217. Autorizado o táxi via pátio, Índia Alfa no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 1895, altímetro 1014. Pátio, Índia Alfa, ponte de espera 10895. Ajuste 1014, dan 3155. 5729, está aproximando da Juliette. Livano, Romeu Tango Serra. Romeu Tango Serra, chame torre, decimal 95. 95, Serra. Atingiu 040, Sané, é 326. Na minha 326, sim, a gente mantém o 040. Metendo o mesmo. QNH1014, continua a aproximação, reporte baixado, travado. Aguardando o pista livre. Só para baixar travado, o meu tango Sierra já foi coordenado aí com a Infraero, o transporte nosso passageiro, a gente leva? Papá Romeu, Romeu, tango Sierra, positivo, já coordenado com a Infraero. Tá, ok, muito obrigado, viu? Nega 321, mantenha 4 mil pés. Agora, nega, não tem como manter mais 4 mil, só. Já cruzei 4 mil. Tá, nega 321, vetoração para separação, foi na Pro 250. Bom. Esquerda Pro 250, 6321, subindo ao 320. Controle em 120, decimal 8, aciona 5456. autorizado 360 para Confins, pista no zero, via Upper Zulu 16, saída da El Leda após Bridge, controle de 208 e transponder 5456, o 4118. O portão 3 chegou pronto. Portão 3, chamada pronta, o 4118. Como Salvador, boa tarde, está 3217, livrou a pista na Cisco. 3217, táxi à direita, Alfa, após Juliette, para a ponte 190, portão 10. Tem Alfa, Juliette, 190, até 3217. 50 para 6321, na janela. 6321, confirme. Por gentileza, está mantendo a retorna para o 3250, qual seria o limite? 6321, vou IAR. Apresente para o IAR, boa, 6321. Nível 300, decola com curva à direita, dá 17, subida da El Leda, após Leda, voa direto. Aciona 5464, controle 1208. 05 para Cida. Nada elétrico para 6321 graus. Subir a autonomia? Salve a bola, o 3 de autonomia, se enche a minha torre, bom voo. Confirme pronto? Major 05, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, desvio, decolagem da primeira exposição, aporte fora de sala controlada. Na perna de afastamento da onda. Gente, os quilos do Lula. Passarei do 2231, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, reporte localizador. 2000 procedimento, vou aportar o lote, passarei 2231. Lula 075, desça para 3000 pés, o ajuste na 014. 3000 na 075. Na 6326, chame torre, o noite decimal 95. 1895, né? Na frequência 121, decimal 9. Euro direita, 1219, Romeu, tá muito certo, obrigado, até amanhã. Então, 3155 irá manter 2000 até 10000. Vai manter 2000 até 10000, tá ciente, tá? 3155. Boa tarde, o Xané 6326, Full LS, com 3000 de externo. Xané 6326, QNH 1014, repórter externo baixado, travado, aguardando pista livre. QNH 1014. Dador, o meu caminho de terra, pode confirmar por gentileza que o transporte do nosso passageiro já tá lá? Pô, se tá, eu não sei, eu já coordenei com o infraero, ok? Ah, tá ok, obrigado. Zulu Bravo Kilo autorizado, desça para o número 500, ajuste no 094. Número 500, será o Zulu Bravo Kilo para o 3014. Por 10 e 15, está 3155, batendo a troa. Gente, o Kilo Zulu vai manter 3000, autorizando a guarda autorização do procedimento. Macaco Delta, aguarde, mantenha a posição e aguarde. Prossiga. Fala o local de pouso aqui no batalhão de polícia de choque. Fala se da frequência livre, guarda 05. Frequência livre. Livre de 05. Na 632, vamos chamar o centro Recife, 1288, alternativa 1260. Recife 1288, alternativa 1260, 6321. Papai Romeu, o Romeu também quer, se possível já está pronto, cópia para Maceió. O autorizado Salvador Maceió, o nível é o 290, decola com curva esquerda da pista 10, subida Puca, transição Zumbi. Acione 5440 e o controle 1208, Papá Romeu, Romeu Tango Sierra. Autorizado Maceió, 290, primeira curva esquerda na 10, saída Puca, transição Zumbi. 5440 no transfone, 208, controle, o meu tanterno. Fechando e pronto para o acionamento. Chamada certa. Vamos, 5327, parte 3 para o pit deck, acionamento. 5627, parte 3, livre para o Chamtax. Chamada certa. 2-2, passou 2-2-3-1. Passou 2-2-3-1, torre 1-2, decimal 9-5. 2895, obrigado. Boa tarde, fazer 2231. Controle Salvador, até 3055, mandando mantendo a proa de decolagem, 2000 pés, na saída da EL. Até 3155, mantenha 2000, curva à direita na proa de Leda. Autorizado Leda, até 3155. 3155, em caso de falha, após 10 milhas, suba para o 300. Excelente, caso de falha, sobe para o 300, 3155. Voo 925 redução para 220. Voo 075 redução para 1779. Já redução, 075. Salvador, boa tarde, passageiro 2231, final 10, baixou, travou. Passageiro 2231, continua a aproximação, aguardando a pista livre, que é Nadal 1014. 14, guardão livre, passageiro. Papapá, Mike Eco Delta, livre, decolagem, cabeceira 17, vento 110 graus, 129. 4-1 para cópia. Passageiro, Salvador conquista, nível 200, decola com curva direita, subida Arbor, pós Arbor direto, conquista. Aciona 5465 e o controle 1208. 1925, desça para 4000 pés, o ajuste é 1014. De imediato ou não? Esses dois ATR aí no pátio 3 é o senhor, mais próximo daqui do pátio 1 ou de lá? É o de lá, é o mais afastado do pátio. Que está com outro ATR à sua direita, não é isso? Exatamente, o ATR está à minha direita. Estou próximo aqui à TAM e o pátio de apoio tripulante. Ok, ciente, chame para acionamento 5421. Chamará para acionamento 5421. Fala, Xena, 6326, alisou, está na alfa. 6326, chame antes da Juliette. Chamará antes da Juliette, 6326. Fala, Salvador. Boa tarde, 9366 da TAM. Para o portão, passo quando possível autorização, galeão. 9366, guarde cópia. Boa tarde, 9366. Outro IP 5627 para o táxi. Estamos com 63 a bordo, 4 horas e 15, Salvador Alberto. Ok, copiado. 5567, táxi em frente. Pátio 3, pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre 1895, altímetro 1014. Pátio 3, pátio 1, Índia Alfa. Ponto de espera 1895, 35627. Consegue deixar uma torre Papa Romeu Papá? Papa Romeu, Papa Romeu. Autorizado, reporte para o táxi. Papá Romeu Papá Hotel Delta, QNH1014, reporte no ponto de espera da hotel, da Áustica. Salvador, azul 4118 para Footback, acionamento gate 3. Ok, 4118, coordena com a equipe de solo, assim que uma Avianca, focando a Avianca passar aí a retaguarda, que vai parquear no portão 1, autorizado, puxa o celular, chame táxi. Após passagem da Avianca, sob coordenação, vai gritar o Footback, acionamento azul 4118. Juliette 6326, táxi via Juliette, portão 01. Táxi via Juliette, portão 01, Juliette 6326. Nola 05, livre direito, chame sol na frequência 121 decimal 9. 12192231. Conforme repetitivo, decola da pista 10 com a primeira curva à direita, a subida é da El Leda, após Leda voa Bridge, intercepta Zulu 10 até SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena e conforme rota do plano de voo. Aciona 5463, o controle 1208, TAN 9366. Conando 366, autorizado nível 340. Vai decolada 1-0, primeira curva à direita. A saída da El Leda Bridge. Depois voa Lúcio Barbacena. Desculpa, da El Leda, uniforme Zulu 1-0. 10 mapas, depois Lúcio e Barbacena. 5463 alocado, 1208 controle. Otão 9366. Passarido 2231, ingresso à direita Alfa, informe antes da Juliette. Direita Alfa, informe antes da Juliette, 2231. TAN 9366, poste para puxa acionar. Puxa acionamento, 9366. Luna 075 no solo 07, chame sol na frequência 120 decimal 9. 219, solo 075. Salvador, boa tarde, Luna 075, João. Luna 075, táxi Alfa, informe antes da Juliette. Opa, reporte antes da Juliette, Luna 075. Tá dando certo, tá pronto o táxi agora com 6 da bola. Quem chamou, confirme? É o Papa Romeu, não deve ser, meia dúzia a bordo, pronto, tá aqui. Que meia dúzia a bordo, informe autonomia e alternativa. Alternando Aracaju com 12h30 de autonomia, o meu banquete. 2231 na Juliette. 2231 no ingresso, Juliette para a remota 1-4. Juliette, pátio 1-4, 2231. O Papa Romeu não tem o céu autorizado o táxi via pátio 3, reporte para o ingresso no pátio 1, ok? Reportará para o pátio 1, o Romeu está no terra. Papa Romeu, no ingresso no pátio 1, reporte para o ingresso na frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, com Recife 3155 da TAM. Ingressando no corredor Interlagos. Do Bravo Kilo, reporte na rotatória, o visual com campo. Ok, mas reportar na rotatória? Ciente, Zulu, Bravo Kilo, reporte rotatória, o visual com campo. Reportar na rotatória, visual com campo, Bravo Kilo. Após informações, você pode pousar na 1-7. Ciente, Zulu, Bravo Kilo, reporte rotatória. Poderia coordenar o após o saco remetido a um ILS? Isso 09 na 075. Já, 1-8-9-5. Já, graças a Deus, sem goi pra frente. 1-9-5, essa é uma navegação na proa de Duna, tá? 7 milhas de Duna. Esse ano para 2000, reporte estabilizado. 2000, mando Duna, 9-5. Controle 35627, decolado na sua escuta. 35627, contratada, supra 130 na saída Conde. 130, saída Conde, outra IP. Kilo Zulu, prossiga. Kilo Zulu na final do VR. Tem cama verde. Ok, copiado. Azul 41 no noite, táxi à direita, no ponto de espera. Chame a torre 1 no noite, 95, ajustado 1014. Táxi à direita, no ponto de espera 1895 é a torre, 1014 é o altímetro, Azul 41 no 1 no 8. Opa, Romeu, Tango Serra, siga o Embraer da Azul, sua frente. Número 2 no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajustado 1014. Bom voo. Consegui no padrão atrás do Embraer, o Romeu, Tango Serra. 1-1-8-9-5, obrigado pela colaboração aí e coordenação. Vamos pra lá. Pô, é só logo, boa tarde, o Chanesa é 314, informação isso, pronto para a Copa Petrolina. 314, isso que confere, autorizado Salvador Petrolino, repetitivo, nível 340. Via Upper Zulu 20, decola da 10 com curva esquerda, subida Momo. Transição flop. Controle 120.8, acione o transponder 5475. Cotejo. Autorizado Petrolina 340, Upper Zulu 20, decola 10, curva esquerda, Momo flop. Controle 208.5475. Correto, time para puxa, sei lá. Ponto 05. Passaram aqui. Cuidado para o controle. Pensa livre. Zulu Bravo, Kilo, tá visual com campo? Visual com campo, passando agora a rotatória. Gente, chame torre, ONU noite, decimal 95. Chama na torre, 18.900, obrigado, boa. Gol 1755. A sua identificação, chegada à ponte, desça para o 050. 050, chegada à ponte, gol 1934, edição para aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, gol 95. Torre Salvador, boa tarde, gol 935, uma milha do marcador baixada para lá. Uno 925, continua a aproximação, Kennedy no 0 no 4, reporte baixada travado, segundo para pouso. Tá baixada travado, Uno 925. Salvador, respondi, Azul 4118, ponto de espera no 0. Azul 4118, mantendo ponto de espera. Mantendo ponto de espera, Azul 4118. Patango Whisky, Kilo Zulu, tocou RMT ao Zuno 4, sua para 3000 e chame controle na frequência 120, decimal 8. 1208, aprendendo para 3000, mantendo a proa aqui, Kilo Zulu. 925, livre pouso, cabeceira 10, vento 110 graus, 109. Livre pouso, gol no 925. 7, 5, 4, 5, 5, desça para 4.000, ajuste 1.0 no 4. 4.000, um ajuste de 14, chegou.